song. do faro. Tava sentando pro chefe, sabe que eu tô jogando o lote desse BM que eu fortalece. Tô com guardado meu corpo, só que a minha força não foi fazer alguns errados. O clima do porra era golpe de estado. Chuva de prata pra meu slot, eu estava baixo, acho errado. Meu dinheiro é considerado que era o braço direito do punhete. Comédia, espada, quase. Dinheiro, espada, não morre. Oh, balança, balança, ou lança, lança. Bandido não dança, bandido balança, balança, ou lança, lança. Bandido não dança, bandido balança, balança, ou lança. Nunca deixa as outras pessoas. Thank you. O mano da Elo é dente de escolhas. A minha era pura desse ouvinte. Seu Sotini, seu Capote. Vivi a Caridinho, TikTok. Eu devo a clock, eu devo a clock. Lock, lock na cabeça desse stock. Ei, é quantas horas de relógio. Porque nos meus supermodos. Café pra mentir no colo. Dislexia, pega os olhos. Queima os olhos, queima os olhos. Queima os olhos, queima os olhos. Queima os olhos, queima os olhos. Queima os olhos, queima os olhos. Por favor, gente, assim não vai me ter que fazer essa discussão. coletivo tá ciente, tá forçado, é uma resposta. Pego a cena, vive e eu te dando sequência. Toma, toma. Agora tu se explica. Se os caras souberem que tu pulou puro, vão te passar na vara. Faz um pacto de sangue, rasga a carne, quebrou o contrato, vão te deixar. Eu sou o escolhe a perna, estou com a tinola na carta. Consequência dos seus atos. Infelizmente a letra é guerra. Retorno te levou pra essa rua sem saída. Que ironia, logo ele, logo é quem sempre dizia que mexeu a camisa da firma, mano. Não ajudaria sem Waze, cês estão com mais de pé. Contido em pensa três em vez dos canavos na rapé. São regras do preceito, mano. Sujeito o homem, cara, sua fé. São regras do preceito, mano. Tu não é do conceito, se quer um conselho, seja. Sujeito o homem, cara, sua fé. São regras do preceito, mano. Tu não é do conceito, se quer um conselho, seja. Sujeito o homem, cara, sua fé. Encara sua fé. Aê! Traidores amarrados na barriga do povo. Imploram por perdão, só que hoje não. Eles querem ver de vitória, mas são bastardos e glórias. Eu faço verde, vingança, fico vermelho de ódio. Traidores amarrados na barriga do burro. Falo por perdão, só que hoje não. Eles querem ver de vitória, mas são bastardos e glórias. Eu faço verde, vingança, fico vermelho de ódio. Amarrados na barriga do burro. Falo por perdão, só que hoje não. Festa, amanhã teremos luta. A verão não me assusta. Jornal pode tudo.